Davi Dog Dog é cachorro duas vezes. É o Japenicá, presente na terra da cafetinagem. Essa é a fita. Na contramão de tudo, evitando uma energia, olhei pro travesseiro, uma que nem conhecia. Coincidência ou não, errei de novo. Do outro lado, a abandonada voo, a capa da boca, envolvimento com os moleque, coisa cheirosa, sem sentimento. Iggy, zona norte, com nós ela já sabe que os problemas as contas de patos na Lamborghini, que já mamou gostoso e eu de camisa de time. Iggy, tá rico os meninos do gueto, ela senta demais pros jogador. Sabe de 5 milhas nos becos, tem nada não, doutor, no enquadrou. Na goma do pai, tá tipo Dubai, cê senta demais pros preto. Tipo Dubai, 60 demais. No passado ela mentiou, agora ela tira a calcinha. Relações que não durou, cê sabe, são coisas da vida. Eu tenho até dó de você. Geladeira da quebrada, ela é toda rapariga e tá falando que é prendada. Rondon, don, don. Cordão de meia milha no peito. O cavalinho da cor do amor. Sou chucre, ela conhece meu jeito. Se estrepou, hoje tanto faz. Na goma do pai, diversidade de modelo. Ela não fuma flor, só traias. Vem cá pro bololô, tem tanqueira. No banheiro ajoelhou e mamou o pai. Depois vai me ligar, bye, bye, bye, bye. Já penica, tá aí com os meninos do gueto. Peguei brisa de moto, roupa jogada e eu com a gata que eu nem lembrava o nome. A GP me pede carinho, com a cabeça no meu peito. Fala coisas no ouvido, acho que eu errei de novo. Vai falar mentira, aproveita que é gostosa. Ela tá bem relaxadinha e suave, depois que goza. Argumentos de uma puta, desabafa comigo. Diz que vai largar o job, só pra me dar todo dia. De amor, uns anos atrás, só fuma pra trás. Agora é só pack de gelo. Tá rico os meninos do gueto. Ela senta demais pros jogador. Sabe de 5 milhas nos becos. Tem nada não, doutor, no enquadro. Lei do retorno acontece, com grana tudo é fácil. Ativo o modo escasso na madrugada. São Paulo, tipo um cão farejador. Eu sei onde tem cheirosa, onde cola advogada, biomédica e famosa. Todas trabalham ali, mas não nascer aqui. Paraná, Porto e Floripa, paraíso de atriz. Capital gira as notas e ela cai cirurgia. Vai na gringa, busca as notas, depois fica mais bonita. Procedimento da gata é vaidade, que beleza. Viagem à academia, que é corpinho de princesa. Procedimento da gata é vaidade e beleza. Viagem à academia, que é corpinho de princesa. Olha como os pretos tá reinando. Mano, eu tô falando, tanto de popô que tá piando. Pra puta que desce eu pago tantos. Mandei CD, tá aí, toma check, sai andando. Clima tá tropical, fácil de fazer loucura. Tomar uma dose do mal, curtir um baile de rua. Hoje na sala de sal, só aventura noturna. Já que cê não deu moral, passa mal filha da puta. Festa do Japenicá, elas tudo com lança. Joga no twin, fica feliz na onda. Pra sentar pra mim, louco, louco, sem amor. Bom e novo, com din-din, várias querem o o terror. Bate a bunda no novinho, louco, louco, sem amor. Põe nove pro din-din, várias querem o terror. Bate a bunda sem carinho, bate a bunda. Bate a bunda, bate a bunda sem carinho, bate a bunda. Olha, tá vermelho com as minas no pião. Sem amor, sem sentimento, vivo assim pela cidade. Piques rola se ela joga, se não joga não tem grana. Diz que com as amigas tá no modo sacanagem. Anoiteceu de novo e ela já saiu de casa. Jogou seu melhor vestido, procurou a melhor balada. Chamou algumas colegas que ela tava na boate. Eu bonito, cheiroso, chave pelas ruas de São Paulo. Já vi que podem, podem. Compro amor, nós vive a vida assim. Exige e várias papos. Combinei, pergunto o nome. Nessas cavalas é botada com flor. Fala quanto é seu job. Umas tem preço, outras tem valor. No back que ela me matou. Partiu de jet, tá pro bololô. Só não se esquece que te botou. A minha Audi, ela quer se expor. 5SW4 faz a proteção do time. Do barão no Cadillac, show do negão no vitrine. E que mandou o papo. Os 4MPs sem limite. As putas vai jogando rap. E as do benção vai chupando pirulito. Ela vai descendo e subindo, seduzindo os meninos. Tá rica, puta, puta safadona. Mas antiga ela nem queria os pretos. E hoje se apaixonou no jogador. Que banca seu ice, te come demais. Que sobe seu valsh amor. Mas antiga ela nem queria os pretos. E hoje se apaixonou no jogador. Que banca seu ice, te come demais. Sobe seu voo, chabô. Tá rico os meninos do gueto. Ela senta demais pros jogador. Dá 25 milha nos peco. Tem nada não, doutor. No enquadro, na goma do pai. Tá tipo Dubai. Cê senta demais pros preto. Na goma do pai. Tá tipo Dubai. 60 demais pros preços.